Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Johnny Cortez, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Cheio de amor pra dar. Tudo bom, comadre? Compadre, a meninada, a cachorrada, a vizinhança, tudo tranquilo, né? Então tá bom demais da conta. A discoteca do Cleiton vai trazer pela primeira vez a dupla Zé Augusto e Eduardo, uma música do grande compositor Antônio Vitor. A Faculdade da Música apresenta a grande mestre Evinha, uma gravação de 1973. A oração de hoje é a oração do poder. Todo mundo quer ter poder, né? Então presta atenção nessa oração. A frase irretocável do filósofo Voltaire, uma frase curtinha, mas muito verdadeira. E a dica de hoje, eu vou te ensinar a limpar ferrugem. Você não vai acreditar qual é o remédio para ferrugem. É um negócio que você nunca imaginou na sua vida, viu? Mas limpa qualquer ferrugem. Pega um trem, pega um ferro mais enferrujado que você tiver aí, que eu vou te ensinar a limpar rapidinho sem fazer força, viu? É verdade. No cantinho do rei, Roberto Carlos, eu nunca amei ninguém como eu te amei. Ei, caboclo apaixonado. Alô, nota boa, é mais um caos do Márcio Ribeiro, Parede Torta. E hoje eu vou receber no programa um cantor e compositor dos mais talentosos, o maior sucesso aqui na região do Planalto Central, lançando música nova, meu amigo Rafael Silva, daqui a pouquinho no programa. Eu começo trazendo aí Humberto e Ronaldo, Hoje Sonhei com Você. Hoje sonhei com você e era noite de lua cheia. No sonho eu te beijei, a lua, eu, você e as estrelas. Hoje sonhei com você, ninguém podia nos separar, só eu podia te ver. Foi tão real, não quero acordar. Um sonho de amor assim não pode terminar. Quando acordei, abri os olhos e te vi. Não era lua cheia, mas você estava ali. Notei que o brilho das estrelas era o brilho desse olhar. Meu amor, a minha vida é um sonho pro poder te encontrar e por você me amar. Com você e era noite de lua cheia. No sonho eu te beijei, a lua, eu, você e as estrelas. Hoje sonhei com você, ninguém podia nos separar, só eu podia te ver. Foi tão real, não quero acordar. Um sonho de amor assim não pode terminar. Quando acordei, abri os olhos e te vi. Não era lua cheia, mas você estava ali. Notei. dia, meu amor. A minha vida é um sonho não poder te encontrar e por você me amar. Ronaldo, hoje sonhei com você para os goianos apaixonados, né? O povo que gosta de música sertaneja ou goiana. Goiano, mineiro, paulista, o pessoal do Paraná, né? Mas a moda sertaneja é boa mesmo, né? Agora vou trazer aqui, ó, vou trazer quatro, mas o trem ficou bom. Juntou quatro para cantar, mas tiniu. Maiden, Marcelo e Gino e Geno, Eu Bebo Cerveja. Alô, galera do Boteco, essa é pra você! Seria tão simples pôr uma pedra em cima desse amor. Seria tão bom olhar pra você e dizer: acabou. Mas meu coração te quer do meu lado, mesmo sofrendo, sendo maltratado. Não tem quem segura um coração apaixonado. Eu bebo cerveja, eu bato na mesa, eu grito seu nome, eu beijo seu rosto por todo lugar. Eu bebo cerveja, eu pinto de fogo, nos fins de semana a minha cama é a mesa de um bar. Essa música e me faça arrepiar. Valeu, Gino e Geno. Seria tão simples pôr uma pedra em cima desse amor. Seria tão bom olhar pra você e dizer: acabou. Mas meu coração te quer do meu lado, mesmo sofrendo, sendo maltratado. Não tem quem segura um coração apaixonado. Eu bebo cerveja, eu bato na mesa, eu grito seu nome, eu vejo seu rosto por todo lugar. Eu bebo cerveja, eu fico de fogo, nos fins de semana a minha cama é a mesa de um bar. Eu bebo cerveja, eu fico de fogo, nos fins de semana a minha cama é a mesa de um bar. Nos fins de semana, a minha cama é a mesa de um bar. Os meninos do Voninho, Maiden Marcelo e os chonados da vida Gino e Geno, Eu Bebo Cerveja. Esse cantor, ele explodiu no Brasil inteiro de sucesso. No auge do sucesso, teve um acidente automobilístico e ele morreu. Foi uma pena, porque esse rapaz era muito talentoso. Evaldo Braga, Noite Cheia de Estrelas. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Noite alta se arristou, a quietude é quase um sonho. Esplendor. prateada, despertar a minha amada. Quero matar meus desejos, sufocá-la com os meus beijos. Canto, e a mulher que eu amo tanto não me escuta, está dormindo. Cante por fim, nem a lua tem pena de mim, pois ao ver-te quem te chama sou eu, entre a neblina se escondeu. Lá no alto a lua esquiva, está no céu tão pensativa. As estrelas tão serenas, qual dilúvio de falena, andam tontas ao luar. Todo astral ficou silente para escutar o teu nome entre as endechas, as dolorosas queixas ao luar. Lua, manda tua luz prateada despertar a minha amada. Quero matar meus desejos, sufocá-la com meus beijos. Canto, e a mulher que eu amo tanto não me escuta, está dormindo. Cante por fim, nem a lua tem pena de mim, pois ao ver-te quem te chama sou eu, entre a neblina se escondeu. Sucesso de ouro, canções que o coração não esquece, Evaldo Braga, Noite Cheia de Estrelas. Olha, o meu programa de televisão você pode assistir agora também na Sky e na GVT, Rede Brasil de Televisão na Sky e na GVT. Eu, no próximo bloco, eu vou conversar com meu amigo Rafael Silva. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só está começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu não me lembro nem qual foi a primeira vez que ele esteve aqui. Aliás, eu o conheci muito antes dele me conhecer, porque eu tocava muito ele quando ele gravou uma dupla de sucesso há muitos anos atrás. Eu tocava a música dele lá no meu programa da Rádio Nacional sem conhecer. Depois passei a conhecer e virou um grande amigo que todas as vezes que tem um trabalho novo vem aqui nos visitar para nossa alegria. E hoje, além do trabalho novo, ele tem uma novidade também, que a partir de agora o homem é radialista, virou meu concorrente, né? Eu comecei a gravar as modas, ele falou, não, já que você está entrando na minha área, eu vou entrar na sua, virou radialista. Estou recebendo meu amigo, grande cantor e compositor, Rafael Silva. Eita, tudo bom, Rafael? Que maravilha, melhor agora aqui com você, meu amigo. Meu irmão, Cleiton Aguiar, é uma satisfação, uma alegria enorme estar retornando a esse programa seu, que é sucesso de audiência no Brasil, merecidamente. Você sabe que eu sou seu amigo, sou seu fã, acho você um cara, com certeza, muito competente no que faz. Mas e aí, cada dia que passa eu viro mais seu fã, porque você realmente é diferenciado. Mas aí, viu, Rafael, aí nós estamos empatados, que eu também sou seu admirador, sou seu fã. E o povo que escuta meu programa sabe disso, você está sempre na programação. Que maravilha, aqui, né? Fico feliz. E você, cara, você tem um negócio assim, que você é impregnado do que você faz, né? É, graças a Deus. Eu nunca vi você em outro ambiente que não seja cuidando da sua carreira. Eu nunca vi você tratando de outra coisa, nunca tive notícia ruim a seu respeito. É sempre trabalho, trabalho, trabalho. Não, olha, quem segue essa receita não tem jeito, é sucesso. É, não, obrigado, tem jeito, meu amigo, né? Eu sou um cara muito feliz, eu sempre agradeço a Deus por ter me dado a vida e me presenteado ainda com o dom de cantar. Então eu faço o que gosto e a gente procura sempre trabalhar para levar sempre um trabalho bem feito para os fãs, para as pessoas que admiram o nosso trabalho, assim como você. Você é um cara diferenciado, você é um cara que todo mundo que te conhece sabe que você é um grande batalhador, um grande amigo, um grande profissional. A gente tem que lutar. Então eu me espelho em pessoas como você. Agora, o primeiro gostinho do sucesso, Rafael, foi quando você fez banda, fez uma dupla com Vando e Vandir, né? Vando e Vandir. Você, na verdade, você era o Vando ou o Vandir? Eu era o Vandir. Vandir, né? É. Esse nome, eu fiquei com ele mais ou menos uns 4 anos, a gente cantou junto em 96. Recentemente o Leonardo gravou a música que foi um grande sucesso do Wando e Wandir na época, né? Na verdade o Leonardo regravou quando cantava com o Leandro ainda, né? Assim, foi um ano depois do sucesso com a dupla Wando e Wandir. Eu quero deixar bem claro que eu fiz parte da dupla Wando e Wandir da segunda formação. Na verdade, quem interpretou a música Quem É, não fui eu. Pois é, mas... Foi o primeiro... Mas quando você entrou, você era obrigado a cantá-la em todos os shows. Exatamente. Né? E pro pessoal lembrar, dá uma palhinha aí na garganta seca aí. A música foi essa aqui, ó. Quem é o dono dos seus olhos? Quem é? Quem roubou você de mim? Aô, rapaz, traz que ele não te um pé de frango. Olha, uma moda dessa, um carcanhar de frango e um copo de pinga, não esquece até das contas que deram. Mas viu, o Rafael, você tem uma coisa também, é o seguinte, você sabe escolher seu repertório. É, graças a Deus. E é engraçado que uma música que tem sido um sucesso grande no que você gravou agora, o Edelson Moura gravou no disco dele, o Edelson grava os discos dele mais para mostrar para os outros, que ele anda numa preguiça danada, barriga grande demais, não tá querendo trabalhar mais, fazer show, então ele grava para mostrar para os outros, né, para os outros gravar. E quando o disco dele chegou, o CD dele chegou, eu falei, ô Edelson, a música do seu CD, que é o Espelho Quebrado. Que maravilha. Ele chegou trabalhando outra música, né? Exato. E tal, etc. E aí você vai e teve a mesma sensibilidade do que eu e pegou essa música. Exato. E gravou. Então eu vou mostrar aqui como é que ficou esse grande sucesso do Rafael Silva, do Edelson Moura e da Zélia Maria, Espelho Quebrado. Agora sim, agora vai. Aô, meu Deus do céu, é muita paixão com o coração só. Vem comigo. Tempo que eu não vejo como anda a minha aparência. Deve estar igualzinho ao espelho quebrado, jogado no chão. Foi a paixão que eu sinto por ela quem me deixou assim, machucado por fora, quebrado por dentro. Tô com pena de mim. Tempestade de amor que passou por minha vida, não tive saída, me deixou no sufoco. Fogo ardente que queima meu corpo e não quer se apagar. Alma ferida caída aos pedaços e ela nem quer saber. Sai de mim, ó tristeza infinita, eu preciso viver. Ah, essa dor que não passa, que está me matando. Hoje ela vive tão longe e nem sabe como estou. Vem esperança perdida e devolve minha vida. Junte os pedaços quebrados do nosso amor. Tempestade de amor que passou por minha vida, não tive saída, me deixou no sufoco. Fogo ardente que queima meu corpo e não quer se apagar. Alma ferida caída aos pedaços e ela nem quer saber. Sai de mim, ó tristeza infinita, eu preciso viver. Que não passa, que está me matando. Hoje ela vive tão longe e nem sabe como estou. Vem esperança perdida e devolve minha vida. Junte os pedaços quebrados do nosso amor. pedaços quebrados do nosso amor. Rapaz, é o modão, né? Vocês viram aí, ó, Rafael Silva, Espelho Quebrado. Essa música, na verdade, foi um presente, né? Um presente divino que eu ganhei, né? Nosso querido amigo Edelson Moura. O Edelson, eu sempre me refiro a ele como... sucesso. Eu sempre me refiro a ele como criador de sucesso. Criador, né? De sucesso, essa é a palavra incrível, certa. Ele é incrível. É incrível. É o cara que já gravou, sei lá, quase umas 80 músicas com o Amado Batista, não sei se eu tô certo, mas é por aí. É muita música. É, Milionário Zé Rico. Você sabe quem foi que gravou... Chico Rei Paraná. Sabe quem foi que gravou a primeira música do Edelson Moura? Valdir Soriano. Valdir, não preciso dizer mais nada, né? Começou com o Frank Sinatra do Nordeste. Começou, né? Lá no topo. Agora, viu, o Rafael, tem uma música sua, que eu toco muito ela aqui no programa, que eu gosto demais da conta, e essa música merecia que você desse uma atenção especial a ela, porque fala lá das coisas de um estado que gosta demais da moda sertaneja. É verdade. Que é o estado de Goiás, né? Estado de Goiás, lá pras bandas de Goiás. Eu acho que eu fui muito feliz realmente nessa composição, uma música pequena, mas tem um papo resumido muito bacana. Eu gosto demais dela. Escuta. Obrigado, aí, gente, ó. Rafael Silva, Lá pras bandas de Goiás. Eu já sofri por ela, já chorei demais. Agora vou pros botecos, lá pras bandas de Goiás. Curti moda sertaneja e dançar arrasta-pé. Vou curar minha ressaca nos braços de outra mulher. Eu já sofri demais por essa bandida, mas agora eu vou lá pro meu Goiás beber cachaça, menino. Eu já sofri por ela, já chorei demais. Agora vou pros botecos, lá pras bandas de Goiás. Curti moda sertaneja e dançar arrasta-pé. Vou curar minha ressaca nos braços de outra mulher. Quantos copos já sequei, quantas noites mal dormidas. Um homem apaixonado bebe dobrado, é vida sofrida. Ela entrou em minha vida, fez um regaço no meu peito. Puxou o carro e foi embora, eu falei de nós, mas não teve jeito. Eu já sofri por ela, já chorei demais. Agora vou pros botecos, lá pras bandas de Goiás. Curti moda sertaneja e dançar arrasta-pé. Vou curar minha ressaca nos braços de outra mulher. Quantos copos já sequei, quantas noites mal dormidas. Um homem apaixonado bebe dobrado, é vida sofrida. Ela entrou em minha vida, fez um regaço no meu peito. Puxou o carro e foi embora, eu falei de nós, mas não teve jeito. Eu já sofri por ela, já chorei demais. Agora vou pros botecos, lá pras bandas de Goiás. Curti moda sertaneja e dançar arrasta-pé. Vou curar minha ressaca nos braços de outra mulher. Eu já sofri por ela, já chorei demais. Agora vou pros botecos, lá pras bandas de Goiás. Curti moda sertaneja e dançar arrasta-pé. Vou curar minha ressaca nos braços de outra mulher. Moda boa essa. A moda é boa. Os é boa pra ouvir, é boa pra dançar. Os comedores de piqui, né? Lá pras bandas de Goiás. Obrigado, meu amigo. Eu fico muito feliz de saber. Você é goiano, né? Sou goiano. Sou goiano de Goianésia, terra maravilhosa. E pra mim, ser goiano é um privilégio. É, rapaz. É bom demais. Nossa, você cara. Sabe que eu costumo dizer que a diferença de Minas com Goiás é só o Rio Paranaíba que tá no meio. Se tirar o Rio Paranaíba, é a mesma coisa. Só que o mineiro, o goiano é um pouco mais descansado que o mineiro, né? Diz que os mineiros saíram de Minas Gerais para ir para São Paulo, atravessaram o Paranaíba, frouxaram e fundaram o estado de Goiás. Bom, eu não sabia dessa, fiquei sabendo de mais uma. Eu acho que Goiás e Minas são dois estados que têm as mesmas características. São irmãos, a culinária, os costumes, né? Eu, por exemplo, sou um goianeiro. eu sou um goiano, filho de mineiro. E eu sei que você também é um mineiro, né? Sou mineiro, do coral. Então, nós temos tudo a ver, pode ter certeza. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha aqui, vamos tomar um cafezinho e já já a gente volta para falar do novo trabalho do Rafael Silva e também de uma novidade que o homem agora é radialista também. Eu volto já já. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Estou recebendo aqui o meu amigo Rafael Silva, esse grande cantor, grande compositor. E o Rafael é um amigo muito querido, uma pessoa que eu observo muito, viu, Rafael? As pessoas que estão no nosso meio, porque você quer conhecer uma pessoa, você dê a ela dinheiro e sucesso. Exatamente, né? Tem poder, né? Tem gente que sobe num tijolinho e quer falar discurso. É desse jeito, é verdade. Mas aí eu acompanhei também o Leonardo, o Daniel, o Zezé. Lógico, né? Lógico. Desde os princípios, desde os primórdios que eles vinham aqui e dormiam na minha casa, eu que eu não tinha dinheiro para pagar hotel. E hoje, famosos, milionários, estrelas, e do mesmo jeitinho. Do mesmo jeito. Não mudaram o comportamento, simples. Humilde, simples. São gente, né? É porque quem é grande não precisa se mostrar grande. Lógico, lógico. Né? Eu também penso assim. Eu fico feliz de você fazer parte dessa estirpe de gente. É, não, e desde que eu te conheço, você não mudou nada, nada, nada. Só ficou mais velho um tiquinho. Isso aí não tem como fugir, né, Cleiton? Não tem como fugir. Mas falando. Mas a gente estava até eu mostrando aqui alguns discos que eu tenho dele que ele não tem. Eu ia falar isso agora, brincadeira. E ele falou. E nós chegamos à conclusão seguinte: que antigamente a gente era bem mais feito que hoje. É verdade, viu, Cleiton? Pior que é, viu? Não, hoje eu me sinto um cara mais bonito. Não, a gente olha assim, a gente acha as roupas esquisito, o cabelo esquisito, né? Mas era a tendência da época, era essa, é mesmo, verdade. Né? Só que a gente realmente não melhorando. Eu vou mostrar uma moda aqui. Essa aqui é uma composição sua também, do Marquinhos, né? É Manchete Nacional. Manchete Nacional, minha e do meu amigo Marquinhos lá de Goiânia. Isso é também um grande sucesso, né? Essa música é uma música que, por onde eu tenho passado no Brasil, por incrível que pareça, todo mundo já canta a música, graças a Deus. E para minha felicidade, de minha autoria. E por falar em minha autoria, posso mandar um abraço aqui rapidinho? Ah, pode abraçar, vamos. Mandar um grande abraço pro nosso amigo em comum, que está lançando uma música maravilhosa. Agora, nosso querido amigo, é cantor, radialista, jornalista. O cara é igual Bombril, é minha utilidade. Nosso amigo em comum, Diego Valadares. Diego teve a semana passada comigo aqui. Eu ouvi o programa, ficou maravilhoso. Música Diego, boa demais, Diego, essa dele. Diego faz parte da máfia. Me parece que o nome da música é Quero Você Pra Mim. Isso, não, é isso aí. Não quero... é que eu tô falando isso de você pra mim, mas o nome da música é... Você sabe que aqui no nosso programa tem um espaço pros peixes, né? Vocês são aquários, só os peixes, né? E o Diego faz parte do aquário. Faz parte, com certeza. Grande Diego. Agora, o Rafael, você tem uma novidade agora, que você agora vai fazer um programa na Rádio Estúdio Brasil, rapaz? É, na verdade, Cleiton, eu não sou locutor, sou cantor, mas graças a Deus, assim, eu tô gostando dessa nova experiência. Aí ela até é um desafio para mim, o Edelson Moura, nosso querido Edelson Moura, me deu essa oportunidade de estar apresentando um programa aqui na Rádio Estúdio Brasil. Ele vive inventando moda. E eu agarrei de unhas e dentes, até porque estar com você, estar com o Edelson Moura, a gente está aprendendo a cada dia. E vocês são professores. Eu costumo dizer que nós somos os dinossauros do rádio brasileiro, né? Edelson Moura, Maurício Fares, Márcia Ferreira, Cleiton Aguiar, se juntar tudo da Milan de rádio. Não, e sucesso, né, Cleiton? Qualquer parte do Brasil que a gente for hoje falar o nome de vocês, todo mundo conhece. Como é que é o nome do programa? O programa vai ser O Brasil Canta Comigo. Certo, vai ser um programa semanal? Vai ser um programa, não, é um programa semanal. Isso. Não é todos os dias da semana, não. Assim. Na verdade, a gente ainda está acertando os detalhes, entendeu? Eu acredito que olha, em breve... Então eu quero avisar aos nossos amigos das emissoras que já transmitem o programa Cleiton Aguiar. Vocês podem pedir, eu tenho absoluta certeza do sucesso do programa do Rafael. Muito obrigado. Já podem começar a pedir, porque você já pedindo agora, a hora que o programa estiver no ponto, você já vai ser a primeira emissora, as primeiras rádios a transmitir o programa, né? Tendo um aval desse aí do Cleiton Aguiar, vai ser sucesso. Inclusive, eu quero você lá no meu programa também, participando comigo. Será uma alegria, né? Agora, vamos falar desse novo sucesso seu? Rapaz, você trouxe até a banda Limão com Mel para cantar com você? É, na verdade é o seguinte, Cleiton, eu tô fazendo um trabalho no Nordeste, esse trabalho, graças a Deus, tá me trazendo um resultado muito, muito bacana. tocando muito ali pro lado do Piauí, Bahia, Ceará, enfim, aquela região toda ali do Ceará. Mas o povo do Nordeste é um povo maravilhoso, um povo maravilhoso. Que adora festa e que recebe a gente povo de alegre, braços abertos, é. Apesar de todas as dificuldades. Exato. Eu acho que até por isso mesmo, né? O nordestino se superou e ele gosta de festa, né? É verdade. Se deixar um prato cair no chão, ele sai dançando. Eu acho até que, eu sou muito pequeno para falar isso, mas eu acho que até que Deus tinha que mandar mais chuva para aquele povo lá, que é um povo muito sofrido, mas um povo maravilhoso, um povo muito, muito bacana mesmo. Então, o que acontece? Eu tive a participação especial do Diego Rafael. Diego Rafael é o vocalista da banda Limão com Mel, um cara maravilhoso. A banda em si, todo mundo, nos tornamos amigos. E eu fiz essa música e tive a honra de tê-lo cantando comigo, aí o Diego Rafael. Eu vou mostrar como é que ficou, meu amigo Rafael Silva, Água de Bar. Depois de uma semana de trabalho, aguentando encheção de saco do patrão, finalmente chegou o fim de semana. Sexta-feira tô na cana, eu quero é cursão. Dinheiro no bolso pra gastar com a mulherada, garçom, trago uma gelada e anota na minha conta. E hoje eu tô por conta e quero extravasar pra matar a minha sede. Hoje é só água de bar. E hoje eu tô por conta e quero extravasar pra matar a minha sede. Hoje é só água de bar. Água de bar, água de bar, pra matar a minha sede. Hoje é só água de bar. Água de bar, água de bar, pra matar a minha sede. Hoje é só água de bar. Ei, moçada, pra matar a minha sede hoje é só água de bar. Paixão! Alô, meu amigo Rafael Silva! Vamos cantar juntinhos? Já comigo! Depois de uma semana de trabalho, aguentando injeção de saco do patrão, finalmente chegou o fim de semana. Sexta-feira tô na cama, eu quero é curtição. Dinheiro no bolso pra gastar com a mulherada, garçom, traz uma gelada e anota na minha conta. Que hoje eu tô por conta e quero extravasar pra matar a minha sede. Hoje é só água de bar. E hoje eu tô por conta e quero extravasar pra matar a minha sede. Hoje é só água de bar. Água de bar, água de bar, pra matar a minha sede. Hoje é só água de bar. Água de bar, água de bar, pra matar a minha sede. Hoje é só água de bar. E aí? Só na roda. Essa galera sabe tudo, meu irmão. Vamos junto. Água de bar, água de bar, pra matar a minha sede. Hoje é só água de bar. Muito obrigado pela sua participação, meu querido amigo Diego Rafael. Obrigado você, Rafael Silva. Pra mim é uma honra participar de uma festa tão maravilhosa. Nossa parceria tá só começando, meu irmão. Rafael Silva, água de bar. Eu parei de beber dessa água faz tempo, viu? Parei. É, pra quem não sabe, água de bar é aquela água que passarinho não bebe, né? É, pois é. Você sabe que eu sou de uma terra de pinguço, de uma família de pinguço. Eu falei, vou parar com esse trem, né? Coromandel. Tem... É, Coral. O povo lá terra gosta. Boa, hein, rapaz. O povo gosta de tomar uma branquinha, uma amarela. E eu saí fora, tem 40 e tantos anos então, que eu não bebo nada. Então nós vamos levar de água de bar pra lá, que o povo vai gostar, eu tenho certeza. Rafael, olha, foi uma alegria recebê-lo aqui. Deixa seu telefone, quem quiser contratá-lo. Ô, Clínica, aliás, essa parte é a melhor parte do programa, hein? O meu telefone de contato é muito fácil. É o 61 de Brasília. Esse programa, graças a Deus, pega no Brasil inteiro. É o 61 de Brasília, 8102-1860. Eu vou copiar aqui o nosso querido amigo Diego Valadares. Ele costuma dar o telefone dele cantando. Ele esqueceu no meu programa, ele não cantou. Eu vi a semana passada. No dele, ele bota os outros pra cantar e tal. Ouvindo vocês semana passada, ele não deu o telefone cantando. Não cantou, não. Então vou invejar dele agora. Tá bom. 8102-1860. 8102-1860. A contratar Rafael Silva. Isso é o que eu quero. Cleiton,

toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil. Direto da fábrica em Toritama, Pernambuco. Oportunidade para lojistas, sacoleiros e revendedores. Entre em contato com o telefone, você vai ligar para a nossa empresa, 61 99813601, da Vivo, 99813601 da Vivo, ou 81438802, 61 81438802, da TIM. E eu vou passar para o Jefferson Borba, que é o dono da empresa, e ele é que vai ligar para você, tá bom? Ele manda para via transportadora para qualquer cidade do Brasil. Ligue agora e torne-se um revendedor Oporte Jeans. Oporte de oportunidade. Possibilidade de lucrar até 100% e ainda vender mais barato que a concorrência. Você pode começar fazendo pequenos pedidos e ir crescendo aos poucos. Logo, logo, você terá a sua própria loja. E se você já tem a sua loja, você vai ter uma loja muito maior. Seja um revendedor Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Olha, a dica de hoje você não vai acreditar. Eu vou te ensinar a limpar ferrugem. Como é que você limpa ferrugem, hein? Pois é, hoje sabe o que você vai usar? Você não vai acreditar, não. É uma coisa que você bebe, acha bom beber, né? Mas que é bom mesmo é para limpar a ferrugem. Você pega uma esponja, pode ser um Bombril, uma esponja dessas, né? Uma esponja de aço. E sabe o que você vai passar nela? Coca-Cola. Você despeja a Coca-Cola em cima do negócio que está enferrujado assim e vai passando o Bombril ou a palha de aço. Você não acredita. Vai sumir a ferrugem, desaparecer a ferrugem. A Coca-Cola come a ferrugem. Agora você imagina o que ela faz com seu estômago. Rapaz, eu não tomo refrigerante, tem mais de 10 anos que eu não tomo refrigerante. Minha mulher era, graças a Deus, não é mais, era viciada em Coca-Cola. Então, para limpar a ferrugem, você pega, despeja a Coca-Cola, mas bota a ferrugem, pode pegar aquele trem bem enferrujado, faz essa experiência aí. Aí você despeja a Coca-Cola e vai passando o Bombril ou a esponja de aço. Vai passando, mas vai limpar tudo, vai ficar brilhando como se fosse nova. É verdade, você nunca imaginou isso, né? Tirar ferrugem com Coca-Cola. O povo lá dos Estados Unidos vai gostar demais de mim falar isso, né? O novo astro sai de Brasília para conquistar o Brasil. Wagner Simão, desce! Desce! E agora sobe! Desce, vem devagarinho, vai descendo, vai. Faz cara de safado e olha pro papai. Com esse jeitinho vai me enlouquecer. E agora sobe, vem devagarinho, vem subindo, vem. Se masca no meu corpo e vem fazer neném. Fala no ouvidinho que cê quer fazer. Quando te vi dançando eu não pude segurar. Cinturinha solta me fazendo delirar. A saia bem curtinha vai subindo só pra provocar. Vem que eu tô te chamando pra dançar. Eu tô te puxando pra beijar. Eu tô te querendo pra mexer e a gente vai fazer. Desce, bem devagarinho vai descendo, vai. Faz cara de safado e olha pro papai. Com esse jeitinho vai me enlouquecer. E agora sobe, bem devagarinho vem subindo, vem. Se masca no meu corpo e vem fazer neném. Fala no ouvidinho que cê quer fazer. Desce, bem devagarinho vai descendo, vai. Faz cara de safado e olha pro papai. Com esse jeitinho vai me enlouquecer. E agora sobe, vem devagarinho, vem subindo, vem. Se rasca no meu corpo e vem fazer neném. Fala no ouvidinho que cê quer fazer. Quando te vi dançando eu não pude segurar. Cinturinha solta me fazendo delirar. A saia bem curtinha vai subindo só pra provocar. Vem que eu tô te chamando pra dançar. Eu tô te puxando pra beijar. Eu tô te querendo pra mexer e a gente vai fazer. Desce, bem devagarinho vai descendo, vai. Faz cara de safado e olha pro papai. Com esse jeitinho vai me enlouquecer. E agora sobe, bem devagarinho me subindo, vem. Se rasca no meu corpo e vem fazer neném. Fala no ouvidinho que cê quer fazer. Desce, vem devagarinho vai descendo, vai. Faz cara de safado e olha pro papai. Com esse jeitinho vai me enlouquecer. E agora sobe, vem devagarinho vem subindo, vem. Se rasca no meu corpo e vem fazer neném. Fala no ouvidinho que cê quer fazer. Desce. E agora sobe, desce, Wagner Simão, desce para todos os nossos colegas radialistas, programadores, os diretores das emissoras que transmitem o nosso programa. Meu muito obrigado a todos vocês, viu? Não teria como eu estar falando hoje com milhares de pessoas no Brasil e no mundo se eu não tivesse essa parceria com vocês. O negócio só é bom quando é bom para todo mundo. Nesse caso, é bom para mim que estou aí na sua rádio, é bom para a sua rádio que tem o meu programa, é bom para o ouvinte que me escuta, é bom para todo mundo, é bom para o anunciante que anuncia comigo, anuncia com vocês aí e que vende o seu produto. Então, é bom para todo mundo. E quando é bom para todo mundo, a gente tem mais é que fazer mesmo, né? E se você não está ainda na nossa parceria, entre no site radioestudiobrasil.com.br, radioestudiobrasil.com.br, e você cadastra a sua emissora sem pagar rigorosamente nada. Você vai escolher o horário que você vai passar o programa, vai receber uma senha, vai entrar no site, vai baixar e jogar no ar. É simples assim, viu? Venha fazer parte do maior sistema de comunicação em rádio do Brasil, essa parceria com a Rádio Estúdio Brasil do meu amigo Edelson Moura. Alô, a Lorota Boa de hoje está no livro Casos Pitorescos de Felizlândia, lá em Minas Gerais, do Márcio Ribeiro, e aconteceu, me lembrou o Zé Lucinda, que era compadre do meu pai, quando meu pai foi construir a nossa casa. O Zé Lucinda era um pedreiro lambão que tinha lá em Coromandel, e é parecido com essa história aqui. A história do Márcio é a seguinte: meu tio, Zé Caial, era pedreiro experiente, nascido e criado na cidade de Felizlândia, tido como um profissional respeitado e eficiente. Por esse motivo, sempre foi chamado para fazer os mais diversos tipos de serviço de pedreiro na cidade. Certa vez, fora contratado para um serviço, e como estava sem servente de pedreiro, chamou seu sobrinho Tengo para lhe auxiliar. O Tengo nunca tinha trabalhado como servente, mas o Zé Caial falou que ia explicar o serviço para ele, que ele ia aprender rapidamente. Lá se foram os dois para o primeiro dia de trabalho. O Tengo fazia a massa e trazia para o Zé Caial, que ia levantando as paredes. Como gostavam de uma cachaçinha, eles tomaram uma, tomaram duas para rebater de ontem, e tal, de duas em duas eles ficaram meio grogue. Num dos momentos em que o Tengo veio trazer a lata de massa, falou para o Zé Caial assim: ô Zé, eu tô achando que essa parede tá torta. O Zé Caial falou assim: ô Tengo, eu tenho 30 anos de experiência, rapaz, traz a massa e fica calado, senhor. Aí o Tengo continuou fazendo o trabalho, mas uma hora ele olhou assim e falou: ô Zé, essa parede tá torta, Zé. E o Zé Caial: ô Tengo, larga de ser besta, rapaz, parece que tomou umas a mais, eu mexo com isso aqui tem 30 anos. O Tengo voltou ao trabalho, daí a pouco ele escutou a voz do Zé Caial: Tengo, ajuda aqui, Tengo, acorde aqui, Tengo. Quando ele chegou lá, o Tengo chegou, encontrou o Zé Caial segurando a parede com a barriga e falou assim: eu falei, Zé, que essa parede estava torta. E o Zé Caial respondeu: também, Tengo, com a massa fraquinha dessa que você faz, a parede não ia ficar em pé nunca. É sempre assim, um bota a culpa no outro, né? No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música.

tristeza viverá em mim. Cleiton Aguiar, o bem que eu sempre quis. Essa música, nós fizemos essa música, ela foi composta em 1965. Nós éramos um grupo de garotos, eu tinha 15 anos na época, né? Nós éramos um grupo de garotos que nos uníamos, a gente reunia assim para tocar e cantar. Era a época dos Beatles, da Jovem Guarda, da Bossa Nova, né? Vocês podem prestar atenção que essa música tem todo um estilo da Jovem Guarda, porque o arranjo foi feito pelo maestro do Roberto Carlos, o maestro Eduardo Lages, né? Eu gravei 3 músicas no estilo da Jovem Guarda, e ele preparou para mim o arranjo, como ele fazia pro Roberto Carlos, ele fez para mim. Você viu que o cantor não parece nada não, mas o arranjo vocês viram que é bem parecido, né? O Bem Que Eu Sempre Quis, do Cleiton Aguiar. E já que eu tô falando lá da minha infância, eu vou voltar a Coromandel para relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. E ele mesmo vai cantar com seu cunhado Biá o hino da canção sertaneja do Brasil, Saudade de Minha Terra. Me adianta viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar. Adeus, Paulistinha, do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Pela madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação, arrei o burrão, cortando o estradão, saio a galopar. E vou escutando o gado berrando, sabia cantando no Jequitibá. Por Nossa Senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por ter te deixado. Nesta nova vida, aqui da cidade, de tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém, eu tenho pensado. E digo com pena, mas esta morena não sabe o sistema em que foi criado. Vou aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando por rádio ligado. Que saudade imensa do campo e do mato, do manso regado que corta as campinas. E aos domingos passear de canoa na linda lagoa de águas cristalinas. E doces lembranças naquelas festanças onde tinha danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado pelas mãos de pra minha mãezinha, já telegrafei que já me cansei de tanto sofrer. Esta madrugada estarei de partida pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando o galo cantando, o iambu piando no escurecer. A lua prateada clareando a estrada, a relva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. Relembrando Goiá, Biá e Goiá, saudade de minha terra. Olha, você que está organizando um show na sua cidade, a RBM Música facilita a sua vida. Você pode contratar por intermédio da RBM Música, Márcia Ferreira, Edelson Moura, Os Canarinhos do Brasil, o cantor Rael, Eliane de Paulo e Alcimar Moreno, Wagner Simão, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61-9981-3601, 61-9981-3601, ou então mandar um e-mail para rbmmusica@gmail.com. A frase irretocável de hoje é do filósofo Voltaire. Olha só, preste atenção. Todo homem é culpado do bem que não fez. Todo homem é culpado do bem que não fez. É a frase irretocável do filósofo Voltaire. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Zé Augusto e Eduardo. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, agora para quem quiser assistir o meu programa de televisão, ficou danado de bom. Porque ó, eu já passava no canal C1 das Parabólicas, na TV Vivo, na Claro TV, na TV Oi, na TV CTBC, no site rbtv.com.br, nos canais locais, nas cidades onde a televisão já está implantada, a Rede Brasil Televisão. E agora você me assiste também na Sky e no GVT. Na Sky e na GVT, na Sky e na GVT, você assiste o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, viu? Todo domingo, às 10 horas da noite, toda terça-feira, às 23 horas. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Zé Augusto e Eduardo, É Você Que Me Entende. Não pensei que a saudade batesse assim no meu peito. Pensei que não fosse ligar pra você, não tem jeito. Sou menino tão frágil, carente. Sou um homem bem mais dependente da sua magia, dos cuidados. Quando a noite invade o meu quarto, eu vou à janela. Olho o céu e só vejo seu rosto em qualquer estrela. Esta sua ausência me assusta. E ficar sem seu beijo me custa. Eu confesso que não sei viver sem você. É você que me entende, me ouve, me acende, me faz tão menino. É você que comanda a paixão, minha vida, todo o meu destino. Fiz milhões de loucuras. Minha vida mudou, eu bem sei. Mas valeu, eu te juro que faria tudo outra vez. Quando a noite invade o meu quarto, eu vou à janela. Olho o céu e só vejo seu rosto em qualquer estrela. Esta sua ausência me assusta. E ficar sem seu beijo me custa. Eu confesso que não sei viver sem você. É você que me entende, me ouve, me acende, me faz tão menino. É você que comanda a paixão, minha vida, todo o meu destino. Por você fiz milhões de loucuras. Minha vida mudou, eu bem sei. Mas valeu, eu te juro que faria tudo outra vez. É você que me entende, me ouve, me acende, me faz tão menino. É você que comanda a paixão, minha vida, todo o meu destino. Por você fiz milhões de loucuras. Minha vida mudou, eu bem sei. Mas valeu, eu te juro que faria tudo outra vez. Mas valeu, eu te juro que faria tudo outra vez.